ou DJ que toca no seu coração. Ei! No seu coração, coração. O DJ da sequência, respeitada, saudade. Ele. DJ Michel, do Cineral Digital. O som do amor. Agora é hora de curtir. É hora de dançar. É hora de recordar. Com DJ Michel. DJ Michel. O DJ do povão. Quando o amor invade o coração, acende, sai de sério, fica cega de paixão. Oh, oh, cega de paixão. DJ Michel. E só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. E aí no setor? Obrigado, parceiro Tom, já estamos por aqui. Cada de show no setor, vamos lá! Por você eu faço ei. Coração, faz o mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar acabar. Porque descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você. Descobri que eu não vivo sem você, meu amor. E aí? Estamos aqui no distrito, na mana. Eu não vivo sem você. Bora pra cima, vamos lá. Meu parceiro Japonês Valejeiro já com a gente. Alô, Japonês, abraço a você, meu irmão. Bora, cabeção. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. Olha a galera da Panelinha já com a gente. Já por aqui, ó. O que sinto por você. Bora, Panelinha! Sentimento. Me entrego pra pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Bora, Tozinho, mais tarde a gente vai lá no Calamazu. Eu gosto do jeito que você me ama. Bora, Paulo! Só você quem deixa o meu corpo em chama. Ei! Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Você. Eu sou toda sua. Parceiro Japonês. E a primeira dama já com a gente aqui, ó. Aqui no setor. Adoro esse teu jeito de fazer. Bora, cabeção. Ai, como eu adoro. Calma, cabeção, daqui a pouquinho aquela estuída. É só você que sabe me levar ao prazer. Ei! Toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Japonês. Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Ah, cintilante, mas belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. E como o sol Gente, bora dançar o Salão da Liberada. Vamos lá. Vou levar. Ei, minhas mangas pra selar. DJ Michel. Por isso vale tentar amor. Cineral. Isso é sempre o meu prazer. Vale tentar amor. Bora, parceiro Cabeção, né, com a gente? Meu parceiro Sandro Máximo. Sandro Pressão. Queria te amar. Bora, Sandro! Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. E aí, aqui no setor. Namorei. Ei! Um batido do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contar. Tiro no setor, no setor. Vamos lá, vamos lá. Você não deu valor no amor que ofereci. O meu coração chorou. DJ Michel. Oi, meu amor. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Japonês. Mas louco e lindo romance. Olha, você que quiser seu abraço pra sair no CD aqui do Baile do Amor, é só chegar aqui com a Paula, viu? Vem te embora. Você brincou com você. É distrito! Alô, Nunes! Eu só queria te amar. DJ Michel. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ver você. Mas vou encontrar. Vai encontrar. Aí você vai saber. Me perdeu um grande amor. Eu não sei por onde começar. Bora dançar, vamos lá. Meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te ver. Estou sofrendo. Chegou o padre. Muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Chega meu parceiro Bango, grande Bango da BetGo. Para Bango! E aí? Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Vai, Deco. Não posso mais ficar a pouco, tenho que envolver. Como é que é? A noite vem caindo. Cabeção. Vi o teu rosto tão bonito. Como da primeira dama aí, cabeça. Hora de partir, adeus, mas brevemente. Lady. Vou voltar. É, com certeza. Eu não vou ficar sozinha. Alô, Lady. Não quero mais sofrer. O som do amor. Não me deixe. Eu preciso de. O som do amor. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos. Olha, empresária Leide com a gente. Aí do salão, fique chique. Tá por aqui com o Michel, aqui no setor. Eu voltarei pra ficar. Para cabeção! Eu não demoro. Ei! Pra você vou voltar. Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Só no caqueador. Casamento, casamento. Sente mais. Bora pra cima no setor, vamos por aqui. Deixa ela virando, vai virando, vai virando, vai virando. Deixa que eu mostre pra você. Ei! Meu sentimento de amor. Meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. A gente já brigou demais com besteiras. E tudo que essa gente quer. A gente vai pro Calamazô. É ter a gente. Bora! Eu te amo. Aqui. Eu te amo. Eu te amo. Meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu amor. Bora dançar, distrito! Você disse que é o fim. Oba! E não acreditou em mim. Dance, dance, dance. Sou impostor. Parceiro japonês, mano japonês. Pelo menos em mim. Você pare de mim. Esse amor sem fim. E aí? De peça, entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro. Como eu te amo, amor. Você é um pedaço de mim. Não me deixe assim. Viver sem você. A mão é tão ruim. O Supremo. Que peça, entenda. O Supremo. Entenda, amor. Ei. Entenda, amor. Enfim. Você já já ouviu falar desta minha canção. Olha quem tá com a gente, a galera da panelinha. Tá aqui com o Michel, obrigado, viu? Vamos lá! Bora pra cima, bola distrito! Foi no final de tarde, ano de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, da mina de igual, batendo aquele papo informal. E meus olhos verdes eram uma tentação. Um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que libera amor muito mais. Que pode? Que pode ser então? O ombro cabeludo, passando pressão, tá com a gente, olha, quinta-feira, Michel, na Cidade Nova. Principal, ou mesmo papudinho, pode... Quinta-feira, Michel, ensaio dos top, Sandro. Oh, meu amor. Aqui. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Olha, cabeção, terça-feira. Não pense que eu estou na... Se tiver de touca, você é madame. Oh, lá na Pureza, aniversário da Moloca da Pureza. Veja pra quem dá seu coração. Leva capacete. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. DJ Michel. Dance, dance, dance. Já estamos aqui na casa de show, no setor. Bora dançar. Bata um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Me sente tão envolvente. Bora, banga, onde é a agenda agora? No teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama. Agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal. Já é domingo, feliz dia dos pais. Pra todos os papais que estão aqui com a gente presente. Hoje nessa festa maravilhosa. Aqui no setor. Alô, papais! Bata um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Talvez maltratada, queria falar. Com um sorriso brilhante, não tenho amante para conversar. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Bora! Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar. Só dois casais dançando. Que ainda possa me ter. O que essa galera quer? Será que essa galera quer aquela saudade, hein? Minha louca paixão, o meu amor todo seu. Lá vai! Mas ficou. Mas me negou, seu amor. Hoje por ela não sinto nada. Acabou, Kiro! A gente vai dançar agarradinho. Não deu valor pra minha paixão. Me negou, marcha. Eu já vivi o amor. Então bora marchar. Tudo que eu quero é me refazer. Dia dos pais, dia do machador, é? Não me vejo. É verdade. Me entregando. E aí, Jabona? Pra alguém, você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Com a gente. E aí, japonês? A solidão só me faz sofrer, mas eu tenho que... Japonês só presta porre. Selado. Que aguento. Caretão hoje. Patrick se vai tocar. DJ Esperto Brasil. E vou mixar com andar. Patrick se é o som do futuro. Ei! Bora, cabeção. Gira, gira, gira. Mais uma. Poxa, a eu tô com uma vontade, olha. Oh, dia dos pais, né? Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor. Bora, japonês, como é que é? Tão feliz estou, quero te encontrar e te namorar. Hey! fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Entrou legal, entrou legal. Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, curtir em algum lugar, poder te amar. Eu vou sair e com você ouvir o som do mini rubi, a comida, a produção com Ronaldo e o irmão, viajando nessa Kombi que é o show que o povo consagrou. É a paz. Sobra dançar! Galera tocando para mim. Vou dançar, vou dançar, vou dançar. Dá até medo quando a Selma vem, olha. Só lembro do palácio. Fala, Selma! Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci. Tá passando o banco, seu papai tá com a gente. Hoje ele vai endoidar. Desde hoje, né? Vai amanhecer, domingão. Em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se falam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Consigo te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Doze beijos você me deu, doze beijos você e eu, doze beijos quero te amar. E o doce? Esse tempo aí, ó. A gente vai tocando aqui no setor. Me entreguei assim. Foi tão de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. E aí? E você não ligou. Para, Sandro! Para, Sandro! Cadê as penteadas, Sandro? Para girando, para girando, para girando, para girando. Passeando no Oriente, um magadinho conheci. Ei. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Do pilado, eu adorava um homem bom. Eu só queria um machado. Chegou aqui com a gente, curtindo. Vem com o Robertinho, grande Robertinho da Serpa. Com a gente, Robertinho! Ei! só tô esquentando pra depois relaxar. Ideal, dragão da vila. Fazer a festa, vão dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal, numa festa comandada pelo dragão. Que é legal, a festa é mais bacana. Só se for com o Cineral. Alô, meu parceiro Cabeção. Já já a gente no Calamazu. Vambora embora, mano. Junta logo teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o extrato, aquele passe corre. Toma teu mal que vamos. Vê se não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. Olha a galera do casamento, vai invadir Calamaju daqui a pouquinho. Lá Luna com o Michel, vamos lá. Ei. Olha aí a bola de fã clube aí. Seguindo a sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Jurandir na época, era uma febre no Tecnobrega, ali ó, te liga, te liga. Galera do Tijolo, a festa vai começar, lá do Cui com a gente. Hora de dançar, qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar, energia e emoção, vem dançar com arrebentão. Parceiro Darlan do Distrito, alô Darlan! Mexe com meu coração. Quem dança com vibração. O arrebentão detonando de montão. Quem dança com vibração. Quero te tocar, quero ter você com o meu olhar. vou te enlouquecer. Tá lagá. Pra você dançar, pra você mexer, vamos começar, vamos envolver. Quero te tocar, quero ter você com o meu olhar. Vou te enlouquecer. Quero passar uma noite com você. Quero estar o tempo todo com você. Todos dizem que sou louco, pode crer. Venha ver se é verdade. Venha ver. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações aqui. Aqui com o Michel, bora dançar assim agora, bora. Agora vem o baile do amor. DJ Michel. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. Para cabeção agora. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo. Mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Bora, Bango, que casou, Bango! Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te quero. Oh, darling, querida, Dali Distrito. É impossível continuar assim. Agora eu descobri que a galera aqui gosta. Precisa voltar pra mim. Vai der. A solidão me mata pouco a pouco. Praia do Michel, olha. Então fico louco. Alô, cabeção. Aqui. Vamos lá. Recordo o dia que te conheci. Lá vai o descascar. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te... Por isso que é Bango. Mas quando pago. O quarto não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te quero. Oh, darling, querida, te amo. Oh, darling, querida, te quero. Brotam raios quando toma! Num sorriso cativante. Já avisei, cabeção, bora! Encurtando mais distante. Vamos ser! Destindo a ninfa mais nua. Alô, distrito! Tomando fera por fera. Ei! No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcará. Corpo de fruta madura. E já tá até dormindo. Olhos de serpente. Bora dançar com o Michel aqui no distrito. És todo mal nascido. Alô no setor. De que desejo em mim brotar. Doce, o Michel tá gravando o CD daqui. Nascer demais. Da Gade Show no setor, viu gente? Quem quiser CD, só na terça-feira pelo zap, tá bom? se estou é. Quiser o CD de hoje, é, traz seu zap aqui pro Apolo anotar. Mas que a gente manda pra você na terça, tá bom? Nesse mundo dos insetos, és um mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou mais ninguém. Nesse mundo dos insetos, és um mal que me faz bem. Bora dançar! No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carcara, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente. Que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou. Bora, japonês! Estão por aqui! Nesse mundo. No setor, papai! Vamos lá! És o mal. Se estou errado ou certo, sabe, sou mais ninguém. Daqui a pouquinho, Michel, no Calamazu. Nesse mundo dos insetos. Quanto isso, a gente vai descascando. És o mal. Segura, segura, segura! Descaída, só na descaída. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas devido a mim. E aí, Canu? Para eu não perceber. Bora, Marcel. Se você já não me ama, me diz logo agora. Tá disfarçado hoje, né? Eu só não surpresas na última hora. Fale agora se ainda existe amor. Olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Eu vim conversar com você procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Existe. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. E a Michel aqui no setor, o homem do Cineral Sonamon. O supremo som do amor está chegando. Vem, vem. Sete uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Caica, sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Olha, Caica, te comporta. Porque daqui a pouquinho o Calamazu. Galera GDU, galera do Una. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou bem. Bora dançar! Mais uma, senhor. E é Michel do Distrito. Você não sabe que eu sei que você sente amor por outra pessoa. E finjo que não notei que o seu pensamento comigo voa.

Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Bora, Bangu! Seu amor não vou querer. Galera do Tijolo aqui com a gente. Tá por aqui com o Michel, obrigado. Vamos lá! Que culpa tenho eu? Bora, cabeção! De você será. Bora, Lady! Tão ruim. Ai. Até os carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Saudade. Quem lutou pra acabar. Dia dos pais. A gente vai detonando pra galera aqui na saudade, o Vale do Amor. Vamos lá. Michel. Cabeçona só. Você nunca deixou de existir pra mim. Foi pena eu não poder te dar mais amor. Você não escutava o que eu falava. E aí, papai? Nem dava chance pra eu te ajudar. Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo mundo. Ao teu lado quase nada existia. Com tristezas eu chorava a minha agonia. Você fazia parte dos meus sonhos. Lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando. Só no pressão com a gente. E a morte. O cara é considerado Michel aí. Bora, Sandro! Quinta-feira, Michel, lá na estação. Meu pai, porque você me abandonou? DJ Canu na área. Ainda tinha muito pra te dar. O som do amor. Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Bora dançando! É saudade! Já já, meu parceiro Josias! Pra dar continuidade na festa aqui, ó! Bora, distrito! Eu fiz um mundo melhor. Guarda, guarda. Fiz pra você e pra mim. Descascando. Bora! Fiz sem asfalto, sem ambições. Ai. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando. Tá passando Caíga. É Bet Gol! É Bet Gol! Vem ver comigo, amor. Essa galera da Bet Gol aqui com a gente. Daqui a pouco lá no Calamaju. Vem conhecer a aqui da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol. Já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem sem se entregar ao sol que vai se pôr. Olha, amanhã é domingo, tem Michel lá em Coraci, na quadra do Lariense, Coraci. E também na quadra da prefeita do Guamá. Vamos lá, bom. Como o Bango fala, né, Bango? Aonde é a agenda? Você e pra mim. Vi sem asfalto. Segunda-feira tem Ilha Bela. Terça-feira, aniversário da Malaca da Pureza. Não tem guerra. Ai. Tem só criança. Me chamando por nós. Quinta-feira, ensaio dos top Cidade Nova. Vem ver com e aí, pressão? O amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr. A saudade. Quando eu era criança, eu vi. Estamos gravando o CD aqui, ó. O meu pai brigar com minha mãe e eu sofri. A revolta era tão grande que me matava. Bora, japonês! E eu, coitado, ele dá valor. Eu só chorava. E o tempo foi passando e eu vi eles dois se aturarem só por mim. É tão triste ver um amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Não quero recordar. Para, Bango, não vai chorar, Bango. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. E a Michel? E aí, Michel? Eu vejo depois de tantos anos. Já que no setor, na mão, de boa. É dando saudade pra galera. Por isso você nunca deixe que seu filho perceba os seus atritos e as suas frustrações. Bora, Canu. O supremo som do amor. E o tempo foi passando e eu vi saudade. Eles dois se aturarem só por mim. E a Michel aqui no distrito. É tão triste ver um cara de show no setor, sendo eu fruto desse DJ amor. Michel. Eu queria esquecer o passado, Cineral. Mas tudo em mim ficou. Recordações, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. A gente vai puxando pra galera aquela saudade gostosa, o Vale do Amor. Não quero recordar. E essa aqui vai pro nosso amigo Bango. Se você for Recife, não esqueça. Para, Caíga. Da esteira. Olha o coroa do Bango aí. Bel. Só na Talagá. As praias e o sol de Recife. Essa vai pro Bango. Mas parecem coisas lá do céu. Ei! Quando você não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Ah, como tem moça e a velha Olinda, que coisa mais linda. Mas como? Como tem moça. Bora dançar! Como tem moça. Alô, distrito! Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Pois as praias e o sol de Recife. Sabe quem foi o único que bateu lá, né? Mas parecem coisas lá do céu. Quem foi, após? E existem coisas bonitas em Recife, além das praias e do sol. Existe toda uma cultura que fora distrito frevo e que se cala e estreme. Vou tocar mais uma aqui, já passa a bola. O nosso parceiro Josias. Existe lá da carroça. Esperando pra se explorar. Bora, João! Existe um pouco maravilhoso. Mais duas, João. Que recebe visitantes. Vou tocar mais duas aqui. Abertos. Te passa a bola pro Josias. São cheio de amor. Rei de achar alguém que me dê a... que fale só de amor. Bora! Pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada. Bora, coroa! Que a paz já foi encontrada. Calamazô. Que a guerra acabou. Alô, cabeção! E que a gente pede a lei do amor, já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Há 2000 anos atrás, pintou na terra um rapaz que só falava de amor. Meu parceiro Edson, lá de Cuí com a gente, a galera do Tijolo. Mataram. Tá fechado com o Michel. Obrigado, Edson, tamo junto, hein, meu irmão. Pois. A nossa galera do Tijolo aí, ó. Estão mais lá de Cuí, tá aqui com o Michel. Na voz de muitas pessoas. E eles já estão esperando aí a nova aparelhagem, o novo Cineral que tá chegando. Que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E aí? E crianças já possam brincar, sorrir e cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Ele vai voltar falando de amor, de amor, de amor. Mais uma com o Michel aqui, ó. É no setor. Venha ver, meu amor, o que foi que você fez comigo. Égua, até doido. Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. O supremo som do amor. Veja bem, meu amor, essas marcas que trago no olhar. Tanta saudade Você não sabe, são marcas de chorar. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Oba! Hoje é saudade. É saudade. Tenho vontade. Bora de show! Galera do tijolo! Quero tudo de novo. Quero os dias, quero as noites ao teu lado. E aí, meu parceiro japonês? Teus olhos. Esse é considerado de paixão. Japonês varejeiro. Quero as coisas mais simples. Nossa casa, rua. Nossa vida aberta, crua. Nossos filhos, nosso amor. Quantas luas eu vi passar, quantos dias eu vi nascer. A minha saideira, Josias. Quanto tempo pra te... Saideira do Michel. Pra te conhecer. É sucesso. Você que eu sempre sonhei. Ei! Que toda a vida eu esperei. A metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. Bora ver, Paulo! Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim. O supremo som do amor. DJ Michel. Aqui. Como Cineral. Vem dançar. Vem recordar. Aqui no som do amor. É Michel aqui no distrito. Michel, agradecendo essa galera que tá com a gente hoje aqui, ó. Curtindo no setor. E o Michel fica por aqui. A gente passa a bola aí pro Josias, lá da carroça. Eu te amo com letras gigantes no meu. Saudade. Ei! Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém. Olha, após a pandemia, chegando muitas novidades pra galera da saudade. E uma delas é o nosso novo Cineral, o Som do Amor, o Supremo chegando. Valeu, distrito! Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí, novo Cineral, o Supremo Som do Amor está chegando. Uma nova história, uma nova emoção. O Supremo vem.